Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W con los especiales de música, todo lo que escuchamos en el 2024. Así que vamos a tener una variedad, un repertorio bastante múltiple, amigos, un crisol de canciones. Hoy, empezando con el gran accionista del Ipswich Town, el cantante británico Ed Sheeran, de su álbum X de 2014. Este tremendo tema, señores, gracias por acompañarnos aquí en Peláez y de Francisco la W, con toda la música que escuchamos este año de 2024 y empezando un 2025, ojalá para todos con muchos éxitos y mucha serenidad y muchas alegrías. Bueno, amigos, aquí está Ed Sheeran con Tenerife, sí. Your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lights, and people talk too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. All that you are is all that I'll ever need. I'm so in love. So in love. So in love. So in love. You look so beautiful in this light. Your silhouette of me. And all of the voices surrounding us here, they just fade out when you take a breath. Say the word and I will disappear all into the wilderness. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, so in love. Last thing I see, I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love. So in love. So in love. Love, love, love. So in love. So wonderful in that dress, I loved your hair like that. In the moment I knew you best. Bueno, amigos, ahora vamos a continuar, y amigas, con una canción que presentamos en algún momento a mitad de año, creo que fue, de Billie Eilish con Charlie XCX, ¿entendieron? Y es un álbum tremendo, se llama Brat, el sexto álbum, y acompaña a Billie Eilish a Charlie XCX con la canción Guess. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Probably likes boys, but she knows I'd hit it. Continuamos en Peláez y de Francisco en W con los especiales de música. Feliz Navidad, sí, feliz año, cómo no, claro que sí, amigos. Todos que la pasen de loquera. Y vamos a oír a una tremenda banda inglesa, se llama Incógnito, una canción de 1995, con John Paul Bluey Monick, el guitarrista y arreglista, director de la banda. Esto es puro acid jazz, del álbum 100 Degrees and Rising. Aquí está Incógnito con Every Day. Closer, my dear, got me in your tenderness. There's no place else I'd rather be than here with you, my love. So strong. I'm walking by your sweet caress. There in the sunshine of your smile, I find such happiness. Your love is all that I desire. No one could give me greater pleasure. A love like ours can surely last until the end of time. place else I'd rather be than here with you, my love. So strong. Y vamos a seguir escuchando una música con mucho flow, amigos. Es una corriente, es un afluente, son confluentes, arreglos musicales de verdad muy bien encauzados, muy bien concertados, coordinados, ensayados. Canciones de alto vuelo, sí señor. Aquí está Victor Wooten, uno de los mejores bajistas del mundo, con su álbum Yin Yang de 1999. En los teclados está Joseph Wooten, hermano de Victor, y que fue integrante de Steve Miller's Band. Aquí está Victor Wooten, el gran bajista, con Hip Bop. I'm Bueno, resulta que alguna vez presenté esta canción que viene, Pablo Poesía. Es una canción que presentamos con Simón, la cantante brasileña. Es una canción magistral, realmente es un himno en Brasil, pero aquí la vamos a escuchar en la voz del compositor, que murió en 2020. Un hombre muy importante en la música popular brasileña, como Moraes Moreira. Esto fue un concierto en São Paulo, o São Paulo o San Pablo, como quieran, en vivo, en 1995. Aquí está Moraes Moreira con Pau e Poesia. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menina é difícil e maracatu. Virtude, vício, liberdade, precipício. Fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço, e o portão do paraíso é teu abraço. Quando a fábrica apitar, felicidade. É uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Num lindo espaço entre o panga, a poesia, entre o quer e o não queria, entre a terra e o luar. Não é na guerra, nem saudade, nem futuro, é o amor no pé do muro, sem ninguém policiar. É a faculdade de sonhar, é a poesia que principia quando eu paro de pensar. Pensar que na luta desigual, na força bruta, meu amor que te maltrata, entre o almoço e o jantar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. No lindo espaço entre a fruta e o caroço, quando explode é um alvoroço que distrai o teu olhar. É a natureza onde pareço metade da tua mesma vontade, escondida em outro olhar. E como doce não esquece a tamarinda, essa beleza só finda quando a outra começa. Vai ser bem feito nosso amor daquele jeito, nesse dia feriado não precisa trabalhar. Pra não dizer que eu não falei da fantasia que acaricia o pensamento popular. O amor que fica entre a palha e a tua boca, nem a palavra mais louca consegue significar. Felicidade, felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Poca música como el samba hemos escuchado en Peláez y de Francisco en la W, pero este año de 2024 sí lo pusimos, sí los escuchamos, claro, con la gran Beth Carvalho, un álbum que se llama Perolas do Pagode, que es una corriente del samba, ¿no? El samba es masculino en Brasil, y la samba argentina pues es femenina. Entonces, vamos a oír de ese álbum que sacó este tema Beth Carvalho, ao vivo, o Parque Madureira, amigos. Beth Carvalho, em preço de Francisco, Lando Blehu. Com vocês, a rainha do samba, Beth Carvalho. Olha nós outra vez. Bueno, amigos, ya regresamos. Seguimos con estos especiales de música de Peláez y de Francisco en la W.